que andei tão longe aqui, mas o teu perdão terei. Vem limpar meu coração em minha imperfeição. Eu venho me entregar, impuro sem nada a dar. Quero voltar a ouvir a tua voz em mim. Põe em minha alma o ar que eu posso respirar. Agora meu ser é teu. Ai, hoje volto a ti, muda o que há. Mãos, eu venho me entregar, impuro sem nada dar. Quero voltar a ouvir a tua voz em mim. Põe em minha alma o ar que eu posso respirar. Agora meu ser. Volto a ti, muda o que há em mim, o que há em mim. Yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Põe em minha alma o ar que eu posso respirar. Volto a ti.